fecho os olhos, reconhecimento de campo. Escuto e vivo do que o ambiente diz em prantos. Do que o ambiente diz em prantos. São fases, etapas de um novo nascer instigante, completo e intensivo, reverberando gigante. Reverberando gigante. O deserto é ilusório, mas o momento é verídico. Transito mapeando o que sinto. Mapeando o que sinto. Sopro diz no tempo, o melhor desse instante. Ouvidos contribuindo para um cenário levitante. Para um cenário levitante. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Linhas sonoras, viva a frequência. Minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Complacente o suficiente por ser culpada, por participar de sonhos baseado em palavras. Linha sonora não colabora, o bom transborda, nunca incomoda. Devora as horas e mora no inconsciente espontâneo compulsivo. Expõe anseios e viaja dentro dos sentidos. Expõe anseios e viaja dentro dos sentidos. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Linhas sonoras, viva a frequência. Minhas memórias nessa existência. Navegando entre linhas sonoras, tornando viva a frequência. Rabisco minhas memórias nessa existência. Memórias nessa existência. Minhas memórias nessa existência. Deixar de ser racional no instante lírico. Conquistar um lugar no espaço em ruídos. Transportando imagem e frase em seus ouvidos. Semear mais um passo consecutivo. Deixar de ser racional no instante lírico. Conquistar um lugar no espaço em ruídos. Transportando imagem e frase em seus ouvidos. Semear mais um passo consecutivo.